vai agradecer, pastor João já citou aqui, mas agradecer a presença dos pastores que vieram, bispo Jocelino, a gente tem pastores e bispo que está presente aqui, bispo Jocelino, que foi, se você sabe que eu sou o pastor aqui dessa igreja, o culpado disso é esse homem aqui, foi ele que me ordenou, ele é o camarada que enxergou alguma coisa na minha vida em relação ao ministério. E os outros pastores que estão presentes, né? Pastor Emerson, pastora Fernanda, quem são os outros pastores que não são da nova igreja? Pastor José Mar, lá da Nova Vida, que é uma bênção, né, com a Verinha, a esposa, Elinho, esse aí é da casa, ele e a Deise, é barata da igreja, já está aqui pelos cantos, já chega, já senta na minha mesa, abre a minha geladeira, toma o meu mate. Então, o André, pastor André, lá da Nova Vida, de Campinho, com a Rafaela, a esposa. Timóteo, então, Timóteo é da Nova Vida, é da Nova Igreja. Tem uma Nova Vida, e é da Nova Igreja, já é da casa, né, com a pastora Reniele, estão ali presentes. Legal, muito bom. Pastor Bené, obrigado por estar aí junto com a gente, né, mais uma vez. É outra barata da casa. Amém. Muito bom ter vocês aqui. Bom, a gente veio aqui nessa noite com esse objetivo especial de ordenar ao ministério pastoral. Eu não cito nem exatamente o ministério pastoral, porque a gente cometeu um erro histórico, a igreja cometeu um erro histórico, e deixa eu colocar aqui o versículo bíblico que eu busquei como uma inspiração para essa noite, para o coração do Duda e da Marcele, que são aqueles que estão sendo ordenados hoje ao ministério. Lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 16, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui a mais clara e bem definida descrição dos dons ministeriais. Os dons ministeriais não são os dons do Espírito. Os dons do Espírito descritos lá por Paulo em Coríntios são dons dados para toda a igreja. Ele fala ali sobre línguas estranhas, interpretação de línguas, ele fala sobre profecia, palavra de conhecimento, de discernimento, de espíritos, palavra de sabedoria, são dons dados para toda a igreja. Mas aqui em Efésios, o apóstolo Paulo está falando sobre os dons ministeriais, e aqui ele define muito bem que esses dons são cinco, e ele diz que ele, Deus, designou alguns, não a todos, diferentemente dos dons dados para a igreja, dons de cura, dons relacionados com profecia, dons que foram dados para a igreja. Agora aqui ele diz que ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Alguns colocam essa última categoria, pastores e mestres, como sendo uma coisa só. Outros entendem que há uma separação, o dom de pastor, o dom de mestre. E a gente entende que são, na verdade, cinco dons: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. E ele diz agora qual a finalidade dessa escolha, dessa chamada. Ele diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, toda a igreja, todos os santos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, que é a palavra, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você ler esse texto aqui de trás para frente, você vai ver que cada parte do corpo de Cristo, se referindo à igreja, se referindo a cada um de nós aqui, realiza a sua parte, exercita a sua função, quando é edificado pelos dons ministeriais, quando é edificado pela palavra, quando agora chega a maturidade de Cristo. E essa é a função número um dos dons ministeriais, é levar a igreja à maturidade, à estatura de Cristo, para que nós não sejamos mais levados para um lado e para o outro, por todo o vento de doutrina. Quando você vê a igreja indo de um lado para o outro, escolhendo doutrinas da moda, a doutrina da vez, essa igreja está num estado de imaturidade, e ela não foi conduzida pelos dons ministeriais, por aqueles que foram chamados já no ventre da sua mãe, para exercerem o ministério, para edificar a igreja. Veja bem o seguinte, o texto não diz que os dons ministeriais são chamados para disciplinar a igreja, que são chamados para governar sobre as vidas daqueles que estão na igreja, para dominar sobre a vida daqueles que estão na igreja. Diz aqui que eles são chamados para edificar, e cada um desses dons complementa o outro. Não existe aqui um dom que seja maior ou melhor do que o outro. Quando eu olho para o meu ministério, eu vejo, por exemplo, que eu não tenho uma chamada pastoral, embora eu seja chamado por todo mundo, porque a igreja historicamente pegou todos os dons, botou dentro de um mesmo saco, saculejou e jogou de volta. E saiu todo mundo embaralhado, e você não sabe mais quem é apóstolo, você não sabe mais quem é profeta, você não sabe mais quem é pastor, e as pessoas confundiram tudo, confundiram, a própria igreja confundiu dons com funções. Nós temos um bispo aqui, bispo não é dom, bispo é uma função. Ninguém tem o dom de bispo. Ah, eu tenho o dom de bispo. Você não tem o dom de... Ninguém tem o dom de bispo. O bispo é uma função. Diácono é uma função, não é um dom. Ninguém tem o dom do diaconato. E diácono sequer é um título, é uma função mesmo. Porque diácono significa servo. Aquele que serve. Assim como o bispo é aquele que administra. Agora, pastor... Pastor não é função. Pastor é dom. Eu não posso fazer de nenhum de vocês aqui um pastor, um profeta, um apóstolo. Eu posso reconhecer em alguns de vocês o dom apostolar, o dom pastoral, o dom evangelístico, mas eu não posso forçar a barra e dizer, não, eu vou cismar agora e vou ordenar o Duda, porque afinal de contas ele é meu genro, então eu vou aproveitar que ele já está na família e vou ordená-lo. Não é assim que se ordena alguém. Você tem que reconhecer na vida de alguém o dom, a chamada. Você não chega e, ah, não, vou ordenar porque o fulano é muito meu amigo. E aí ele está na igreja sem fazer nada, então eu vou dar um título para ele, um crachá desse tamanho escrito lá, pastor. Não funciona assim. Eu já vi pessoas serem ordenadas com esse critério. Ah, é muito meu amigo, é muito chegado e tal. E é um desastre, é um desastre. Mas um outro desastre é quando a igreja não reconhece os dons em si. Quando a igreja não entende o que é o apóstolo, e aí usa o termo apóstolo como se fosse uma função e não um dom. A igreja, quando eu me converti, não existia bispo na igreja evangélica, só existia bispo nas igrejas católicas. Na igreja católica havia bispo, na igreja evangélica não. De repente, ordenaram um bispo. Quando ordenou o primeiro, veio uma fila atrás. E aí, como começou a ter muito bispo, bispo para lá, bispo para cá, alguns começaram a pensar, eu não posso ser bispo, porque bispo já tem um monte. Já tem muito. Eu tenho que ter um diferencial. Então, o que com você? Apóstolo. Que apóstolo manda mais. Deve mandar mais. Apóstolo está acima, o bispo vem abaixo, depois vem o pastor, depois vem o diácono. E o diácono manda em quem? E o diácono tem que mandar em você que é membro, que não é nada, que não tem crachá nenhum. E você manda em quem? Você manda nas crianças da geração nova. E as crianças mandam em quem? Nos cachorros que estão passando na porta da igreja. Porque todo mundo quer mandar em alguém. Mas a verdade é que o apóstolo não é uma função, o apóstolo é um dom. O dom apostolar não é um dom de gabinete. Não é um dom que se faça dentro de quatro paredes. O dom apostolar é um dom de implantação e formação de igrejas. Na verdade, a igreja trocou o termo apóstolo por missionário. As pessoas pensam que missionário é simplesmente alguém que tem vontade de ir para a África, para evangelizar os africanos. Quando, na verdade, se você olhar para o ministério do apóstolo Paulo... O apóstolo Paulo, ele tinha um chamado apostolar e ele tinha um time apostolar. Ninguém ali era chamado de missionário, era o time do apóstolo Paulo. Eles não se achavam apóstolos, eles estavam ali à disposição do ministério apostolar de Paulo e eles implantaram igrejas em Corinto, em Tessalônica, em Éfeso, em tantos lugares, em todo o Oriente foi implantado igrejas por esse time apostolar. Porque o apóstolo não é um ministério de gabinete, é um ministério de campo. É um ministério que sai a campo para implantar igrejas, fundamentar igrejas, e depois que a igreja está fundamentada, coloca ali agora alguém que tem uma chamada pastoral, para tomar conta, porque o pastor não é um ministério de campo, o ministério de campo do pastor é um ministério dentro das quatro paredes, para edificar agora aqueles que foram fundamentados no ministério apostolar. E quando você tem, junto numa mesma igreja, os cinco dons funcionando, aí é sopa no mel, aí é juntar a fome com a vontade de comer. A gente, ao longo desses anos, vem tentando identificar sempre quem é aquele que tem a chamada para isso ou para aquilo. A minha chamada não é pastoral, a minha chamada é uma chamada de ensino, uma chamada de mestre. O Bené não é pastor, o Bené é profeta, tem um ministério profético, e as pessoas esperam do profeta que ele preveja o futuro. Pastor Bené, ora para mim e me diz, quais são os números da Mega Sena? Aleluia. Como é que vai ser na semana que vem, pastor? Não, a função do profeta não é prever o futuro. A função do profeta é edificar a igreja com uma palavra, com um ambiente profético. Por isso o ambiente que o Bené produz na adoração é um ambiente profético. E um ambiente profético é onde Deus revela, agora o coração de cada um, a sua vontade, a sua direção. E você precisa aprender a tirar vantagem desse ambiente profético, para ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes, vez por outra, não toda hora, Deus vai e revela alguma coisa ao profeta, e Deus vai e fala alguma coisa para alguém, mas aquilo tem que ser confirmado no coração da pessoa pelo Espírito Santo. Você não segue cegamente a palavra do profeta. No Antigo Testamento você seguia, no Novo Testamento cada um de nós é dirigido pelo Espírito Santo. O ministério do pastor é edificar a igreja local, é tomar conta da igreja local. Há pessoas aqui, há pastores aqui que tem uma chamada pastoral. O pastor Café, cadê o Café? Pastor Café é pastor, pastor Café é pastora Luciana. São pastores. A Luciana prega muito bem, mas aonde é que o pastor Café, que quase não sobe para falar numa plataforma, aonde é que ele desenvolve o seu potencial? É pessoa a pessoa. É pegando um de cada vez. Um por vez, conversando, falando, edificando, aconselhando, ministrando, porque é o coração do pastor, o meu coração não funciona assim. Você quer fazer gabinete comigo, você está lascado. A minha vocação é a vocação cirúrgica. Minha história não é dar remedinho para pressão, baixa pressão, volta na semana que vem, mede de novo a pressão. Clínico é assim, mede a pressão, mede a temperatura. Como é que vai a família? Está tudo bem? E tá com dor de cabeça? Oh, eu estou sentindo que você está com azia? Então, um remedinho para azia. Está com uma dorzinha de ouvido? Dorzinha de ouvido. Está com remédio para... Volta mês que vem. Mês que vem. E aí, como é que vai? Como é que vai a família? Tudo bem? Tal, a senhora, sua mãe? Tudo bem? Tal. Vamos medir a pressão. 12 por 8. Ó, o remédio vai ser feito. Maravilha e tal, e a temperatura, está tudo bem, isso é o clínico. Cirurgião, você entra no consultório, ele olha e fala assim, isso aí é câncer, vamos amputar. Acabou. Isso aí não tem remédio, tem que abrir e arrancar fora, acabou. Eu tenho esse perfil. Esse é o meu perfil. Vamos resolver a parada. Não vamos ficar conversando, a gente vai resolver essa parada, ou vai resolver, ou então você já pode chispar daqui e vai procurar o pastor Café. O evangelista, ele é aquele que é capacitado por Deus para ganhar almas. O ministério do evangelista, naqueles que têm outros dons, provoca raiva. Porque o evangelista, o pastor, ele sobe no púlpito, ele prepara uma mensagem, ele levou uma semana estudando aquele assunto, ele viu no grego, no hebraico, ele viu todas as implicações do verbo, os tempos verbais, etc. Ele sobe, prega, faz um apelo, vem três pessoas à frente para aceitar Jesus. O evangelista, ele sobe no púlpito, ele fala uma mensagem que você fala assim, mas meu Deus, você é o meu filho de 7 anos de idade, prega essa mesma mensagem sem problema nenhum. Aí o cara no final faz um apelo, vem 150 pessoas para frente. O senhor fala assim, que raiva, não é possível, como é que pode isso? O camarada só fala, ó, Jesus é bom demais, Jesus salva, Jesus te cura. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente, vem um bando de... Você se esmudela todo porque Jesus, ele toca no seu coração, as suas emoções, chore comigo, aleluia. Quem quer aceitar Jesus, vem à frente, 3 pessoas. Aí você morre de inveja do evangelista, mas é o dom, é a chamada que Deus dá a ele, revelando o plano da salvação de uma forma diferente, inusitada. Eu não sei hoje exatamente qual é a chamada ministerial do Duda e da Marcela. A gente tem uma ideia. A gente não vai tentar forçar uma barra dizendo, não, Duda, tu tem que ser profeta. Não, se não é essa a chamada. E ninguém está amarrado a um dom ministerial para o resto da vida. Porque você pode começar um ministério como pastor e de repente lá na frente, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, Deus trocar e colocar você agora como um evangelista ou como um apóstolo. Isso é porque o dom quem dá é Deus. Você não é dono de dom algum. Deus te emprestou isso aí por um tempo. Deus te emprestou por um tempo. E é preciso a gente entender que a chamada para o dom ministerial é uma chamada muito especial. Quando a gente fala de ordenação de alguém, pelo menos aqui na Nova, a gente trata isso com muito temor, com muito cuidado, porque a gente sabe que uma chamada ministerial é algo muito, muito, muito especial, muito sério. A gente não leva isso simplesmente, não, vamos ordenar, para quê? Para ter mais um, para engrossar o time. Não, a gente passa um tempo, a gente olha, a gente conversa, a gente observa. Eu sento com o pastor Bené, com os outros pastores, com o pastor Jorge, com os pastores Jorge, a gente senta, a gente conversa, a gente chama os outros pastores, a gente fala sobre A, sobre B, sobre C, a gente senta junto, ministra na vida daqueles que a gente identifica um potencial de chamada, a gente se reúne às vezes semanalmente, ministra, fala, às vezes a gente começa uma reunião com aquele grupo que a gente identificou que tem uma chamada, a gente começa uma reunião às vezes 8 horas da noite, quando a gente olha para o relógio, é 00:30, 1 hora da manhã, e estamos lá, eu, pastor Bené, os outros pastores, pastor Jorge, estão sentados lá, a gente está ministrando na vida daquela turma, falando com eles, conversando, tirando dúvidas, ouvindo deles as expectativas, etc e tal, até chegar um ponto em que a gente considere e diga, não, agora é a hora, agora é a hora. E é importante identificar essa hora, porque ministério produz fruto, e o ministério é fruto de outros ministérios, todo ministério é fruto de outros ministérios. E quando a gente identifica a hora, a gente precisa colher o fruto na hora certa, porque fruto colhido antes do tempo é fruto verde que dá dor de barriga, fruto colhido depois da hora é fruto que está já pronto para ficar podre e já não serve mais para ser consumido. A gente precisa identificar a hora certa para não deixar passar e também para não colher antes do tempo, na imaturidade. E eu creio que, apesar de toda a juventude do Duda e da Marcele, essa é a hora certa, é a hora certa. Não precisamos esperar mais, é a hora certa. Talvez se a gente deixasse passar, caramba, passou da hora. Essa é a hora certa, porque eu tenho certeza que o ministério deles não é um ministério restrito simplesmente à Nova Igreja, porque nós não ordenamos pastores para a Nova Igreja simplesmente, a gente ordena pastores para o reino de Deus. E eu tenho certeza que o ministério da Nova tem alcançado outros lugares que a gente nem imagina. A gente vai pregar às vezes em outras cidades e chega lá, toma um susto. Ah, pastor Fragale, ah, tal. Eu falo, meu Deus do céu, o povo aqui todo mundo me conhece. Eu não conheço ninguém na igreja. O ministério vai muito além das quatro paredes. E eu sei dessa importância de trazer para dentro do ministério a pessoa na hora certa, que vai contribuir para que essa palavra, a palavra da graça, a palavra da fé, que são as duas grandes bases do Novo Testamento, a gente passou tempo ministrando isso para esse grupo, junto com o Duda, com a Marcele, e a gente sabe que essa palavra, a palavra da graça, a palavra da fé, essas duas bases estão fincadas no coração deles dois, estão montadas ali, já como uma barraca firme, firmemente, que pode vir o vento que vier, está fincada, está formada ali dentro. Amém, gente? Amém. E a gente tem certeza que o ministério deles vai ser uma bênção, não simplesmente para a Nova, mas para o corpo de Cristo. Amém. Amém? Então eu queria convidar agora para que o Duda e a Marcele viessem aqui para cima, pedir que os pastores venham para cá, principalmente os pastores, primeiramente os pastores da Nova, e também, obviamente, o Bispo Jocelino, os outros pastores que estão presentes aqui, pode ficar à vontade de estar junto conosco aqui em cima. Pastores e pastoras, né? A gente tem tido um cuidado aqui, deixa eu explicar isso para você. Eu fui ordenado num ambiente, em uma denominação, aonde só se ordenava o homem. Mas a gente, de algum tempo para cá, conversando com o pastor Bené, e etc e tal, nós vimos a necessidade de ordenar o casal. Porque a gente entende que a mulher não está ali numa posição subalterna. Ela está ali numa posição de estar ao lado do seu marido, para edificar e ser edificada, por ele e ambos edificarem a igreja. Talvez em muitas oportunidades o ministério do marido fique mais à frente do que o da esposa. Às vezes o contrário, às vezes é o ministério da esposa que fica um pouco mais à frente do ministério do marido, mas não estão andando ali o marido na frente, a esposa atrás, ou a esposa na frente, o marido atrás. Os dois estão andando um ao lado do outro. E por isso a gente tem conversado com as pessoas que a gente está preparando para o ministério, e que a gente tem ordenado, no caso agora, a Marcela e o Duda, de que nós pensamos no casal como uma unidade, porque deixarão ambos a casa dos pais, se unirão e se tornarão uma só carne. E a gente quer proceder aqui a essa ordenação entendendo que nós estamos ordenando o casal. Amém? Eu vou convidar vocês a sentarem aqui. Deixa eu passar um outro versículo aqui para a gente fechar essa história. Alexandre, projeta para mim aqui, por favor. É o Alexandre que está lá atrás? Perdão, volta aqui. Volta esse versículo de 2 Timóteo aqui. Aí. 2 Timóteo 2, 14 e 15 diz assim: continue, Timóteo, a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Sabe, esse é o ponto-chave para qualquer ministério, seja o ministério do apóstolo, do profeta, do mestre, do pastor, não importa. Esse é o ponto-chave, apresentar-se a Deus como quem não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Qual era o problema aqui? Por que Timóteo estava sendo aconselhado em relação a isso? Porque já na igreja primitiva havia a invasão de muitos falsos mestres, que vinham com doutrinas tortas, com doutrinas místicas, com doutrinas legalistas, com todo tipo de doutrina que deturpava a palavra simples e pura do evangelho da graça, da palavra da fé. E Paulo, combatendo todas essas coisas, aliás, é a razão número um da maioria das epístolas, combater as falsas doutrinas, combater as heresias. Isso é verdade em 1 Coríntios, 2 Coríntios, isso é verdade em Gálatas, em Efésios, em Colossenses, em Filipenses. O objetivo era combater essas heresias. E ele disse: Timóteo, se você quiser combater a mentira, aperfeiçoe-se na verdade, firme-se na verdade. Procura se apresentar a Deus como quem não tem do que se envergonhar, mas como quem maneja bem a palavra da verdade, porque a verdade, no final, é o que prevalece. A verdade da palavra com V maiúsculo. E é com base nisso que a gente quer convidar os pastores aqui para a gente se aproximar, para nós impormos as mãos aqui. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui, ó Deus, como teus filhos e também como teus servos. E impomos as nossas mãos sobre o Duda, sobre a Marcele, reconhecendo neles, ó Deus, uma chamada que não é algo imposto, que não é algo hereditário, que não é algo, ó Deus, que foi comprado, adquirido, que não é uma forçação de barra por causa de estudo, porque tem um diploma. Não, Deus, nós simplesmente reconhecemos humildemente uma chamada. Reconhecemos, ó Deus, uma chamada que pode até vir a ser muito maior, com repercussões ainda muito maiores do que a chamada de cada um de nós que está aqui impondo as mãos. Nós não sabemos, ó Deus, o dia de amanhã, nós não sabemos exatamente o que tu tem reservado para esse casal, para a vida deles, para a família, para os filhos. Nós já sabemos de uma coisa: os planos que o Senhor tem são planos de paz e não de mal, para dar a eles o futuro que eles desejam. E, ó Deus, entre os desejos que eles têm no coração, eu desejo de ver a tua igreja edificada. Eles têm, ó Deus, lutado por isso, corrido atrás disso, trabalhado para isso, conversado com pessoas para que isso aconteça, buscado dar o seu melhor para que isso aconteça. Eles têm, ó Deus, dado dos seus dons, dos seus talentos, da sua força, da sua energia, do seu tempo, buscando que isso aconteça, que a tua igreja seja edificada. E nós reconhecemos, ó Deus, na vida deles essa chamada especial, essa chamada ministerial, essa chamada pastoral, essa chamada evangelística, essa chamada apostólica, essa chamada, ó Deus, de ensino, essa chamada, ó Deus, que vai ao longo do tempo se definindo pouco a pouco, mas que vai, ó Deus, sendo aprovada a cada dia. E nós te pedimos a cada dia, Senhor, dirige o Duda e a Marcele, para que eles, ó Deus, não simplesmente estejam buscando naqueles que têm mais experiência aconselhamento, mas que eles possam também, até mesmo para aqueles que têm mais experiência, aconselhar, para que, ó Deus, eles sejam fonte de bênção para a tua igreja, para que eles, ó Deus, estejam a cada dia mais recebendo revelação da tua palavra, revelação de quem Jesus é, revelação da profundidade, da extensão, da dimensão plena do teu amor para conosco, para que eles possam passar isso, ó Deus, com verdade, com experiência, e não simplesmente com teses e teorias. E com base, ó Deus, nessa compreensão, nesse entendimento, é que nós impomos as nossas mãos, e eu como pastor da nova igreja, eu imponho as minhas mãos sobre eles, para ordená-los a um ministério, para ordená-los, ó Deus, a essa chamada, para declarar sobre eles a tua unção, a tua capacitação, para que eles, ó Deus, enfrentem as lutas e as dificuldades que o ministério apresenta, para que eles, ó Deus, desfrutem também das alegrias que o ministério traz, e para que eles, ó Deus, conservem no coração esse entendimento, que o ministério não é um fardo, que o ministério não é uma atrapalhação, que o ministério não é um peso, mas que o ministério é um privilégio que o Senhor dá àqueles a quem o Senhor chama. Então nós os ordenamos, os declaramos preparados e ordenados, ungidos e capacitados, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir que os pastores que estejam aqui agora, que quiserem dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, uma palavra profética, fiquem plenamente à vontade. Aliás, antes disso, eu queria pedir para que os pastores, dois pastores, um orasse pelo Duda, outro pela Marcele. Vou pedir que o bispo Juscelino ore pelo casal até. Não, pode orar pelos dois. Ó Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Nesse é um momento tão especial para nós, aqui, Senhor, fazendo a tua obra. Mas eu creio, Deus, que o mais especial é atendermos, ó Deus, a tua vontade. Obrigado. Portanto, meu Deus, nós queremos te agradecer por esse momento e, ao mesmo tempo, pedir as tuas bênçãos, Deus, sobre Duda e Marcele. Pedir o que, Senhor? Pedir, enfim, Senhor, que a vida deles, na tua obra, no teu ministério, seja uma vida plena, Pai, para fazer tudo o que tu queres, o que tu tens para eles. Deus, muito obrigado. Creio, Deus, que em nome de cada pessoa que está aqui nesta noite tão especial, as minhas palavras, Deus, possa representar cada uma dessas vozes, ó Deus, que estão aqui. Abençoe o Duda, abençoe o Marcele. O que eu penso, meu Pai, ao ter conhecimento de que eles seriam ordenados, nesse momento me veio algo no coração. É que pastor Fragalho, ó Deus, o teu filho, está, ó Deus, fazendo o que tu queres, lançando, Deus, estas vidas, porque eles precisavam, Deus, de que alguém o fizesse. Talvez por eles mesmos, Deus, eles não fariam, mas porque, ó Deus, alguém, como um dia o Senhor, alguém lançou o meu filho, ou os meus filhos, para serem homens revestidos dos teus dons, para ser bênção como tem sido. Assim, meu Pai, creio e louvo o teu nome pela iniciativa do pastor Maurício Fragale para, ó Deus, lançar a sua filha e o seu genro na tua obra. Como ele disse, ó Deus, como ele disse, não almejando algo nem mesmo para a igreja nova, mas para o teu reino. Senhor, que nós possamos visualizar uma obra fantástica que tu estás colocando na vida desse casal. E por antecipação, Deus, nós te agradecemos por tudo que tu has de fazer, pela tua graça que está sendo e será sempre derramada sobre esse casal. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que nesse momento a minha palavra é mais do que uma oração, é uma palavra profética, Senhor, para abençoar o Duda e Marcelo. Muito obrigado, ó Deus. Nós te louvamos pelo presente e pelo futuro, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Há uma unção profética, obviamente, sobre a sua vida, Duda, porque todo mundo que compõe tem esse ministério de composição, de música. Ele é um profeta de Deus. Existe essa unção sobre a sua vida profética, uma sensibilidade, uma percepção. E eu percebo também, já incluindo o casal, uma unção para trabalhar com jovens. Você tem uma unção na adoração, você tem uma unção na música. Marcele também canta, ministra, é uma adoradora, é uma líder de louvor. Mas como casal eu vejo uma força tremenda de Deus, um desafio profético e uma unção específica para que vocês possam ser referência para uma nova geração. Aleluia! Eu tenho um ministério profético. A pastora lá em casa é minha mulher. Então, eu tenho um acompanhamento pastoral de perto, né? E ela tem um assim diz o Senhor. Eu sei que vocês brilham como casal, não tem dúvida, mas existe um brilho próprio em cada um de vocês dois. Tem um brilho, até no ministério, como o pastor Maurício e a pastora Denise. Você vê que ele é o mestre, é o cara que ensina, que traz a doutrina, e ela é a mulher que fica cuidando, né, como pastora mesmo. Cuidando, ouvindo, não só as mulheres, mas cuidando dos casais, cuidando de nós, pastores, junto com o pastor. Então, eu queria profetizar sobre vocês. Há 3 meses ou 4 meses atrás, eu estava aqui com o Fábio, aqui na frente, seu irmão, pastor Fábio, da Nova de Joinville, e eu perguntei para ele assim: ô Fábio, o que você acha da gente ordenar o Duda como pastor? E ele só falou uma coisa para mim: ele já é pastor. Ele já é. Então, o que a gente faz aqui, na verdade, não é ordenar para que vocês sejam. A gente reconhece que vocês já são. Claro, vão crescer, vão expandir dentro desse chamado, a partir dessa ordenação. Eu sinto a liberação. Hoje à tarde eu estava orando e me conectando ao Senhor para poder trazer uma palavra para vocês. Eu sinto assim, cara, tem uma unção de intrepidez, uma unção de ousadia, uma unção de produtividade. E Deus falou uma coisa bem clara comigo: eu derramei sobre eles uma unção de resultados. Unção de resultados. E serão resultados em pouco tempo. Cara, é como se fosse uma restituição. Anos e anos de semeadura. A gente estava cantando hoje ali, antes de vir para cá, a gente estava cantando aquela música do João Frazão, e tem aquela parte que diz assim: tudo que vem de mal, você transforma em bem. Não vai me segurar, nesse momento, nessa frase, não vai me segurar. Eu pensei assim: Duda, quantas coisas aconteceram na sua vida tentando te segurar? Quantas coisas, se você for ver rapidamente o filme da sua vida, você vai ver que muitas coisas tentaram segurar você, em muitos aspectos. Mas a música diz: não vai me segurar, vai me levar além. Vai me levar além. E hoje vocês estão rompendo limites. E hoje vocês estão recebendo a unção de conquista, de uma expansão no ministério de vocês. E, cara, entra com intrepidez, entra com ousadia. Marcelo, eu sinto que Deus tem te dado, nesse novo tempo, uma unção para aconselhar jovens, aconselhar as moças, aconselhar, sentar, ouvir, como a pastora faz. Eu sei que você faz isso com amor, eu sei que Deus tem te dado essa graça de ter compaixão, de ter uma identificação, uma empatia, e ela já vê em você uma referência, já busca em você uma palavra. Esta unção está sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Deixa eu ler um texto para vocês, Duda e Marcele. Deus colocou no meu coração um texto da palavra, mas antes eu queria, assim, dizer para você que o ministério é algo muito especial. É algo que envolve muito amor. É uma vocação. Deus chamou a gente para um trabalho assim, cara, que não tem palavras que descrevam o que a gente faz. E Deus está contando com vocês. Já tem contato com vocês. Para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Quer através da música, quer através da palavra, quer através de um bate-papo. Deus conta com vocês. E se vocês se mantiverem debaixo desse convite do Senhor, vocês serão cada dia renovados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Vocês terão as suas energias e suas alegrias renovadas no Senhor. O Espírito Santo tem graça sobre aqueles que estão envolvidos com o ministério, de verdade, com o coração. E aí eu queria deixar com você uma palavra para vocês dois, né? Uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está na carta de 1 Pedro, capítulo 5. E eu vou ler aqui os versos 2 a 4. Então diz assim: Duda e Marcele, pastoreiem o rebanho de Deus que está sob seus cuidados. Sejam músicos, sejam jovens, sejam, né? Olhem para ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Se vocês fizerem isso, Duda e Marcele, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E é isso que Deus tem para vocês, sabe? Honra, glória, porque vocês estão dedicando a sua vida, as suas vidas ao Senhor. Deus abençoe o ministério de vocês, tá bom? Duda, Sé, eu queria dizer para vocês que eu queria ensinar para vocês uma oração que desde o dia que Deus me chamou eu tenho feito. Cada vez que vocês se lançarem a um desafio, orem assim: Senhor, me encha de sabedoria e amor. Senhor, me encha de sabedoria e amor. Que vocês possam ser cheios de sabedoria para falar com pessoas, porque ministério é cuidar de pessoas, não é fazer coisas. Que o Senhor possa te dar sabedoria para agir, mas com muito amor. Então, cada vez que vocês subirem essa escada, fale: Senhor, me encha de sabedoria e amor. Senhor, me encha de sabedoria e amor. E aí não vai ter erro, porque nessas duas coisas não há erro. O amor nunca falha. O amor nunca falha. E a sabedoria é a pessoa do Espírito Santo. Ele é a sabedoria. Então, sendo cheios dele, vocês nunca vão falhar, porque vocês vão estar sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o melhor lugar para se andar, no centro da vontade de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Eu estava hoje de manhã lembrando, pensei muito dela, bebezinha, que o Bispo Jocelino apresentou. Depois lembrei dela, criança. Depois fui lembrando as fases da vida dela. Eu acho que a Ed deve ter passado esse filme também na cabeça, a mãe do Duda. E eu abri uma passagem do Salmo 139, que diz que ele te formou no ventre da sua mãe. E aí vim vendo ali como Deus escreve a nossa vida, Ele já tinha planos antes da fundação do mundo a respeito de vocês, que eu não conhecia, mas que já estava no coração de Deus. E aí tem um versículo lá que diz assim: tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então esse é um momento muito bom. É para a gente se alegrar, é para a gente olhar para frente e ver como vai ser bom. Se alguém te disser, ih, ministério é um fardo, é um peso, você fala assim, não. A palavra de Deus diz que tudo é bom. Então, esse é o momento, esse hoje de vocês é muito bom. Tá bom? Deus abençoe vocês. É muito legal, né? É muito legal. Meninos, homem, mulher de Deus. A palavra que Deus pôs no meu espírito quando eu soube do que Deus ia fazer com vocês. É um versículo que quando a gente escuta, ele dá meio que um assusto também, porque... E a palavra diz assim, não te pasmes, nem te assustes, nem te assombres. Mas o versículo que Deus pôs no meu coração é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você, Duda, Marcelo menos até, mas você já experimentou o que é ter a sua voz expandida, e você não tem noção de quantas pessoas a sua voz já alcançou. Mas a voz profética, o profeta, ele tem uma voz que ele alcança dimensões, não é, pastor? Ele alcança dimensões no espírito, e a voz do profeta, ele vai de uma maneira que ele alcança gerações, continentes, e Deus tem essa unção sobre a sua vida. Ele tem essa unção sobre a sua vida, e a unção pastoral sobre a sua vida é clara. Você é uma pastora. É claro, é assim. E da mesma maneira que você não tem noção do quanto a sua vida já alcançou, o quanto já fez diferença na vida de muitas pessoas, por quanto você já compôs e já gravou e tudo isso. Mas firma bem as tuas estacas e alarga o espaço da tua habitação. Porque vocês, nenhum de nós aqui consegue imaginar com a nossa mente humana aquilo que Deus tem preparado. E não te assuste, não te pasme, porque a capacitação é do Senhor. O dom é do Senhor, é Ele quem faz, é Ele quem capacita. E o mais, quando eu falei, que legal, porque como a pastora Denise acabou de falar, quando a gente entende que tudo é dEle, né, e que aí pode ser grande, pode ser pequeno, é uma delícia. É de verdade uma delícia, porque a gente descansa nele e fala assim, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor confiou na minha voz, e aí Deus confiou na sua voz. Deus confiou na sua voz, a voz dele. E aí a voz dele vai curar, vai se restaurar, vai mudar destinos muitas vezes. Como mudou destino, já tem mudado destinos de muitas pessoas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Porque ele achou um coração. Ele achou o coração do Duda. Achou o coração da Marcela. Quando estava formando lá no ventre da sua mãe, no ventre da sua mãe, ele achou ali um coração que um dia disse assim, Senhor, e vocês fizeram isso pequenininhos, né? Eis-me aqui. Sem entender, sem saber, muitas vezes com a nossa parte cognitiva, mas o nosso coração estava desesperado para dizer sim para ele. Hoje ele só está selando algo de muito maior que ele vai fazer. Não se assustem. Sabe assim, que legal que vocês chegaram até aqui. Mas o que ele vai fazer, como o pastor Bené profetizou, e eu creio, eu confirmo isso no Espírito de Deus, é algo muito sobrenatural. Amém? Amém. Eline. Ok. E aí, queridos, que coisa boa, hein? Todo mundo está feliz demais. Amém. Estava ali, e o versículo que veio, esse meu espírito, é simples, né? Mas isso aí vai traduzir bem a minha, a jornada de cada um de nós. No Salmo 37, verso 5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais você fará. Nossa jornada, vocês estão iniciando uma jornada de entrega. Quanto mais vocês se entregarem, mais ele fará. mas Ele vai guiar. Vocês vão ter uma jornada assistida o tempo todo. Então, não será nada que vai parar aquilo que Deus tem preparado para vocês fazerem. Porque vocês são assistidos. É só ir entregando. Tendo percepção, entregando, seguindo a direção, e o mais Ele fará. Amém. Isso aí traz grande descanso, como a Denise falou, é muito importante. Ministério, verdadeiro ministério, é descanso. É um prazer diário em poder servir a Deus. Apesar de todos os desafios que cada um de nós enfrenta. Entendeu? Mas é um descanso tremendo, que Deus está com vocês. Isso aí. Que se alegra, que é mais um casal no reino. Aleluia. Amém? Vou falar rapidinho também. Eu estava aqui pensando em vocês, que privilégio é esse? Gente, que privilégio. Isso que está acontecendo aqui essa noite, foi antes da fundação do mundo, não foi no seu ventre. Foi antes da criação do mundo. E aí eu lembrei do apóstolo João, que era um homem, a Bíblia diz, um apóstolo, que teve maior revelação do amor de Deus. Ele sabia quem Deus era e ele sabia quem ele era. Ele era o apóstolo que Jesus amava, o discípulo que Jesus amava. E aí ele dá uma palavra muito interessante numa das passagens dele. Ele falou assim: eu não tenho maior alegria. Ele poderia dizer assim: eu não tenho, poxa, que alegria. Nessa noite a gente está com maior alegria, mas ele disse assim: eu não tenho maior alegria do que essa, de saber que Duda e Marcele andam na verdade. Vocês não conhecem a verdade, vocês não sabem a verdade, vocês andam. E agora é só sopa no mel, como falou o pastor Maurício, porque o resto ele vai fazer. Então, que vocês sejam como o apóstolo João, aquele que sabe quem Deus é, quem sabe que vocês são e andam na verdade. Pronto, o resto já está pronto. Está tudo pronto. Eu amo vocês, tá? Parabéns. Fernanda, estou sentindo que você está com uma coceira no espírito aí. É algo profundo. Não é uma palavra profética, é um testemunho profético. Vocês dois passaram por peneiras e peneiras. E o que mais me agrada ver hoje aqui, e eu sei que agrada o coração de Deus, é que vocês têm um coração virgem. Tem o coração do virgem, da virgem, e o coração da estéreo. E o coração de vocês é igual, é virgem. Mantenham esse olhar molhado. Duda, você passou por todas as frigideiras desse país comigo. Nós atravessamos nações com canções. Você foi provado na fama. Você foi provado na sua teologia. Você foi provado no seu emocional. Você foi provado. Você chegou na minha casa um menino, vindo das mãos da sua mãe e do seu pai. Eu gerei o meu filho, Isaac, durante esse tempo que você orava no quarto dele, antes dele nascer. Então eu estou aqui hoje para dar um testemunho profético do que vejo dos dois. Vocês são iguais na visão e no coração, porque vocês têm um coração segundo o coração de Deus. Um Amém. Coração provado em todas essas peneiras. Amém. Logo são obreiros aprovados. Aleluia. Para o que foram reconhecidos nesse lugar. Amém. E eu digo a vocês, Aleluia, que vocês vão mais longe. Vocês estão liberados para ir mais longe do que nós fomos até hoje. Nenhum de nós foi aonde vocês vão. E nós vamos nos deleitar assistindo o que Deus tem para vocês. Amém. Aleluia. Amém. Arise and shine. Vamos ficar de pé. Gente, vamos ficar de pé. Emerson, manda a ficha aí, cara. Fica à vontade. Eu não ia falar, mas... porque eu estava passando um filme na minha cabeça e a gente é chorão, né, Duda? E, na verdade, o que está acontecendo hoje... a gente falava disso na época da banda. Deus, quando gerou em mim de montar o 4x1, Deus falou, tinha falado comigo que pastores iriam sair daquele ministério, iam surgir daquele ministério. E hoje a gente está vivendo isso aqui. E a palavra que eu deixo para você é o seguinte: Deus não faz líderes, Deus faz servos. Mantenha o teu coração de servo. A nossa nação, o mundo está carente de servos, não de líderes, mas de servos. E tudo que vocês precisam está à disposição de vocês em Deus. Depois você lê o Salmo 89, a partir do verso 20, quando fala que Deus achou Davi e tudo que ele colocou à disposição de Davi, porque ele encontrou Davi. Que Deus abençoe vocês, eu amo a vida de vocês. Beleza. Chega aí, Timóteo. Estou sentindo que você tem um presente para me dar. Uhul. Muito bom. Cara, o que é mais legal é a chegada aqui da Renieri e do Timóteo, porque junto com a Marcele e o Duda, eles são parte dessa nova geração de pastores que está surgindo aqui na Nova e que está causando uma revolução aí. O Timóteo lá em Ipanema junto com a Reni estão bagunçando as estruturas daquele bairro lá, e vão chegar muito mais longe. É dia a dia, é domingo após domingo, né? Não é fácil, mas eles estão vencendo, estão chegando cada vez mais longe. E eles fazem parte desse grupo, dessa nova geração, em quem a gente tem reconhecido e colocado fé e visto, não, vai dar certo. A gente fica conversando às vezes, eu, Bené, Jorge e tal, a gente começa a falar sobre, e fulano, e ciclano e tal, vamos ordenar, não, calma, segura e tal, e o ciclano, bota no grupo também, traz pra cá. A gente fica aí fazendo essa peneira, e é muito legal ver que Deus está honrando essa nossa visão de ter uma nova geração que vai muito mais além do que a gente já foi, né? Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é bom demais. Amém. Olha só, deixa eu te dizer, para não haver muita confusão, eles vão estar aqui em cima, já aproveitar que os pastores estão aqui, vão poder cumprimentá-los e tal. Se você quiser cumprimentar, abraçar o Duda e a Marcela, eles vão ficar aqui na frente. Faça uma fila mais ou menos ordenada, vindo por aqui e saindo por aqui, tá? Se você está nesse lado de cá, dá a volta assim, para você poder chegar aqui, para não ter aquele bololô aqui na frente, aí não consegue nem ir nem vir, né? Então, para evitar esse, vamos organizar esse trânsito aqui. Daqui você vai pelo corredor para lá, para a gente entrar por aqui e sair por aqui, ok? Obrigado por você ter vindo. Deixa eu só lembrar você que sábado, 5 horas da tarde, a gente vai estar lá no freeway, lá no espaço onde a gente está planejando para transferir a nossa igreja, a nossa sede. Você está convidado e convocado para estar lá conosco. A gente vai estar de 5 às 6. Vai ser um culto de oração, de adoração, de uma hora certinho, de 5 até às 6, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua presença, porque você veio aqui. Se você tiver tempo, não deixe de passar aqui para cumprimentar o Duda e a Marcele. Deus abençoe ricamente, valeu, gente. Deus abençoe.